Papai Juliette, tem livre táxi, Porto Panamá, Papai, para ingresso no 7. Zulu, Zulu, quanto possível estimado para pouso? Máximo no pouso, senhor, está ao 1245. Confirme se está liberada a restrição da MOMO de 3 mil pés. Livre das restrições, Lima Kilo Zulu. Obrigado, Zulu. Zulu, 7 está livre. A linha de decolar da pista no zero, vento 120 graus com uma dúzia nós. A linha de decolar da 1035221. Juliette, sem autorizar ingresso, porte cabeceiro no 7, pronto para decolagem. Uno 605, semicentro Recife, 1251, Unialterne, 1-3325. 251-3325, voo 605. Bom, Juliette, aguarde para decolagem. Aguardará. Desenho decolar 22, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, trip 5221. Bom dia, trip 5221, contato radar, Salvador Nijo 28, correção, 200, sai da Arbor. 200 na Arbor, 5221. E 9251, informação Lima confere, copia 360 para Guarulhos. Yeah. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via UPZU 1610 até Bridge, UPZU 16 Belo Horizonte, direto 13, conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da EL, letra após Bridge. 5007 é o transponder, controle Salvador, PR 120, destino 8. Upper 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, O voo 9251, planejamento correto, também pronto para pushback e acionamento no 01. Bom, Juliette, aguarde alguns instantes, agora apenas o cruzamento do ATR que decolou do 10. Sim, Alfa Paulo Juliette, livre decolagem do 17, o vento 070 graus com 1 12 nós. Juliette decolou de 26, chame controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, boa. Salvador, bom dia, Papa Romeo Alfa, Papa Juliette, da Euleda. Bom dia, Papa Romeo Alfa, Papa Juliette, contato radar, suba para o nível 280, para o direto Leda. Autorizado 280, pro Edileda, trato. Mais alguns minutos da posição e reporta para posicionamento de modo pronto novamente. Sim, são 3204, então fico na guarda e reporte quando totalmente pronto. Confirme para o controle. Siga Papa Romeo Kilo Serra Lima. Sente modificação de plano Juno 128, sub mantenho 090, Lima Kilo Zulu, correção, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, sane o código 0230. Informação Lima, cópia Curitiba. Então, 3859, muito bom dia. Informação Lima, confere, copia 360 para Curitiba. Copia. autorizado Salvador Curitiba, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, via Upper Zulu 21, Sorocaba, direto Urana, conforme destino. Decola da 10, curva direita, 5572, é o transponder, controle Salvador, opere 120, destino 8. Curitiba, nível 360, Arbor Elefa, Upper Zulu 21, Sorocaba, operava 310, Urana. Pão 3859, Upzilo 21, Sorocaba, direto Urana, conforme destino. Upzilo 21, Sorocaba, Urana, 3, 2. 3859, cotejamento correto, estão em pronto para pushback, acionamento no 03. Plano de instrumento cancelado, Zulu 130, sobre mantém 105, Lima Kilo Zulu. Controle, o Papa Romeu, o Papa Juliette. Prossiga. Haveria condições de coordenar com a adjacente a proa de brise devido ao nosso sistema? Tem que acabar de coordenação. Está autorizado, Brice, Papá Romeu Alfa, Papá Juliette. Muito agradeço. Meu Mike Lima Alfa, muito bom dia, confio empate, pista que decola. Afirmativo, copia 410 para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Romeu Juliette, nível 410, via Upper Zulu 110 até SMAP, direto Lurto, direto Barbacena, direto Romeu Índia Oscar Hotel, direto Gordo, conforme rota do plano de voo, decola da 17, curva direita, saída da Euleda após Brit. 5545 é o transponder, controle Salvador, opere 120, destino 8. O Papa Romeu Mike Lima Alfa, cotejamento correto, confirme PLB. 4 a bordo para acionamento táxi Chame Torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2 do baú. Ground Oceané 6311. Oceané 6311. Go ahead. 6311, position number 8, we have information, destination Guarulhos, red to cop. Chanel 6311, clear to Salvador to Sierra Bravo Golf Romeo, flight level 360 via Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, DCT 13, after flight planning route, dial Leda, after bridge, take off 10, first turn right, 5 0 1 4 Skulk, Salvador, Prunes Control, 120.8, Oceanet 6311. 9000 para subir o 1888. Gol 1888, desce para 2000 pés, QNH 012, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. 2012, reportarão. Walking 1208, departure, frequency. Oceanet 6311, faixa turn right. Take off 10, 5014, Skulk. 014, turning right after departure, 6310. Oceanet 6311, read back correct. Report to push back and the setup. Vai for push and start. Solo TAM 3304 na ponte 4 para push and start. TAM 3304, quando é que solo TAM para o táxi? Reporta táxi. Solo 3302, puxa o sanamento. Confirme, quem chamou o solo? TAM 3603102, puxa o sanamento. TAM 3663, aguarde para o pushback. Fazendo. Papa Romeu, Mike Acosta, que chamou o solo. Confirme, parte pista Grecova. O Mike Lima Alfa. É, para acionamento, táxi chamará a torre. Em 1-8, decimal 9-5, o ajuste na 0-2. Sente, mantém o nível 920, gol 982. Alfa, bom dia, Libra Sonar, chame táxi. Procure Serra Lima para a Encarecida. Pelo Serra Lima, desça para o nível 050. 050. Alfa, Papai Juliette, estamos no centro Recife, 1251, Neoterme, 13325. 251, graças, Arisa. Gol 9251, é o segundo no setor para pushback. 1288 e alterne 1353. 288353, obrigado. Tente descer para o nível 060, gol no 982. 060, gol 982. Quilo Serra Lima, decoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 350. Esquerda 350, Quilo Serra Lima. Aqui é a Costa, mantém as condições visuais, direto para o Itapuã, QNH 012, suporte através do parque de situação. Quilo Serra Lima, informa o tráfego 11 horas a 5 milhas, correção 4 milhas, um Bravo 738, cruzando o nível 100 para o nível 060. Táxi Mike Lima Alfa, reporte para ingresso na Papá. Centena com uma dúzia nós. Autorizado o táxi até o ponto de espera, vem, vira o ponto de espera, torre em 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, 1-2, bom voo, então 3304. 3304. Da equipe de solo, chama para o táxi. Pode passar a aeronave à companhia na cauda, chama o táxi 363. Papa Alfa, Tango Tango, muito bom dia, confio em táxi, pista que decola. Gente, copia 1900, Momo direto para a Petrolina. Autorizado Salvador Petrolina, nível 1900, direto Momo, saída Momo, após direto destino, decola Dona 7, curva esquerda, 5551, é o transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal. Sim, 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. Bom, cruza a pista 1-7, que vai prosseguir via Quebec, Mike, e na Lima vai manter a posição na taxiway Lima, e para cruzar o pátio principal vai chamar o Sol em 1-2-1-9 para prosseguir o táxi. Salvador, Zona 3-5. Isso, vai do nada presente. 3-8-9-6, autorizado de chegada à Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, desça para o nível 050. Autorizou, gol 1-8-8-8. Gol 1-8-8-8, complexo final, Sami Torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5. Ainda cola a pista no 0, tá 3-3-0-4, o vento 1-2-0 graus com 1 a 12 nós. Então 3304 tem que decolar e separada. Temos. Torrego 1888, estabilizado sinal, voa. Unigo 1888, altímetro 1012, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando. Mike Lima Alfa na Lima, é, autorizado então o cruzamento, vai seguir a nave da TAM até o ponto de espera. Seu conhece o aeródromo? Então vai seguir a nave da TAM até o ponto de espera. No ponto de espera a torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2. 8, livre pouso, pistão no 0, vento 0-9-0 graus com 1, 12 nós. Livre pouso, 1-8-8. 73, informação Lima, autorização, porta segura. Fona 073, muito bom dia, informação Lima confere, aguarde um segundo cópia, por gentileza. Prepare da Euleda, após direto, porto seguro. Da Euleda, direto, porto seguro, aguardando cópia, 073, obrigado. Então, 3859, o segundo no setor, aguarde. Solo 3663, TAC, 181 a bordo, 3:45, alterna Galeão. Puta, 3663, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre, em 1-1-8-95, ajuste na 0-1-2 e morro. 3-2, táxi autorizado, ponto de espera, 2953, bom dia. 9251, após a passagem de Learjet, a sua causa, que encontra-se agora no través do 05, por equipe Sol, chama para o táxi. 9251, na porta para fazer a gente a causa, está. Bona 073, copia. 073, copia. Bona 073, autorizado Salvador, Porto Seguro, nível 340, via UP, Whisky 50, Cidadael, Leda, após direto, Porto Seguro. Decolador na zero, curva à direita, 50 no meio, seu transponder, controle Salvador, opera em 120.8. Cruzado 340, via serviço 50, sai na Dael Leda, após direto Porto Seguro. Decola da 10, curva direita, 50 no meio, transponder, 208, controle Porto Seguro, 10.73. 10.73, cotejamento correto, sendo pronto para feedback e acionamento. 10.73. Michael Oscar, bom dia, reporte passando o farol de Itapuã. Torre, bom dia, 363, ponto espera, próximo. 63, autorizado, linha e decolar da pista 10, vento 100 graus, uma centena com uma dúzia nós. A linha decola, tá 363. Papá Tango Juliette, Tango Zulu, muito bom dia, confirme pátio e pista que decola. Tente o segundo copo. Paulo Salvador, gol 1888, bom dia. Gol 1888, muito bom dia, Televisão Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Da Juliette. Gol 982. Gol 982, completo sinal, sendo torre 1895. Pesado ingresso, reporte cabeceiro no site pronto, Alfa Tango Tango. Feedback. Papão, é o Mike Costa, farol de Itapuã. Quem espera o farol de Itapuã aguardando o Mike Costa? Quem espera no farol aguardando? R, Triton no meu pé, no corredor, até a liberação do controle. Decola da 17, curva direita. Aciona 5577 no transponder, controle Salvador, opere 120.8. Copto vai com o Charlie 35, mantendo espera sobre o farol de Itapuã, à sua direita, não vai interferir com sua aproximação. O vento é 090 graus com uma dúzia nós, 12 nós, ao juste 10012, tem livre pouso, pista 10. Ok, 12, tem espera livre pouso 10 com 982. 363, decola os 47, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 08, boa. 0260, o seu transponder com o texto. Confia no teu pé? Tá com 4 abortos, 4 economia, aperta essa outra. Rede para acionamento, táxi, torre em 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. 2000, utilizado LF, contra F, utilizado 3.96. Guarda. Efetou o cruzamento do eixo da 10, o Mike Ecosca, e vai reportar para girar a base 17 para a direita, ok? Ok, seguindo o Boeing girando base para a direita da 17. Ocean Air 631. Zoe, obrigado, bom dia. Bom dia. Magalhão 0346, confirma o PLB? 18. 18, foi o cortado a informação? 18. 105, outros ataques até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera a torre, em 118.95, ajuste no 02 e não vou. Tango Tango, visual com o Bangnagô cruzando o eixo da 17. Testeiro do mesmo, tem livre decolagem da 17, o vento 120 graus, coma 12 a nós, Alfa Tango Tango. Curva direita, 0123, transponder, controle Salvador, 120, decima 8. Bora pro 028, mais fora. Certo. É clima Alfa, mantém a posição. 7, chame torre 198 e sol 95, ajustando 02, bom voo. 2, Solas 49, à direita, Solo 21, decimal 9, bom dia. Serra Lima da presente, cancela, reporte na final do 17, forma o tráfego na curta final do 17, helicóptero, Charlie 35, aguarde a pista livre, ok? Positivo, chamará na final, aguardando a liberação de pista aqui no Serra Lima. Girando base 17, mais depois. Livre pouso na cabeceira 17, o Mike Eco Oscar, o vento 120 graus, uma dúzia nós, agilize por gentileza, reporte solo controlado. Agilizando, reporta na solo controlado, mais depois. Tango Tango, decola os 5-0, chame controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, grato, bom dia, Alfa Tango Tango. Posição Coral. Vai voar um Coral. Controle, bom dia, papapá, Alfa Tango Tango, decolou 97, passando 600 pés. Papapá, Alfa Tango Tango, bom dia, contato radar, suba para o nível 100, saída Momo. 100, saída Momo, Alfa Tango Tango. Chama 3304, chame Centro Recife 1288 e alterne 1353. 1228 e 1353, 3304. 1288. 1288, a primária? Afirma. Sim, bom dia. Aqui no Serra Lima, na base da 97. Gente, o Clio Serra Lima agora é apenas pista livre. Gente. Eu. O mais recorte, o mais vamos telegrama para a gente grato, Mike Acosta, considero solo 5-1, tá livre até o pátio 4, grato, então bom dia. Grato, bom dia. Clio Serra Lima já tem livre pouso na pista 17, o vento 120 graus, com uma dúzia nós, Clio Serra Lima. Lima. Obrigado, Oscar. Bom dia, também. Mike Lima Alfa, vento 090 graus, com uma dúzia nós, tem livre decolagem da pista no zero. Bom dia, Gol 9251, ali mantém cabeceiro no zero. Voo 1982, teria condições de ingressar, Juliette, parqueado 05, sem interferir com a aeronave da TAM? Afirmativa, voo 1982. Sensorizado então, Juliette, 05. 005. Gente, direto Leda, o Mike Limal, subindo pelo 490. Serra Lima, solo 53, ultrapasse a taxi Papá, aguarde o ingresso da aeronave para liberar o Pat 5 aqui. Já temos Zulu, autorizado ingresso no 7, porta de cabeceira no 7, pronto para decolagem, Zulu. Estou conectado de solo, chame para o táxi. Entra, Lima, após o tráfego, prossegue até o Pat 5, está livre, tem um bom dia. Na 3896, completo sinal, chame torre 1895. Na 3859, taxi 184, 4 horas e 20, alterna cabine. Ruta 3859, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 1185, ajuste 1012, movou. Atmosfera via Índia, 295, 102, obrigado. China 6311, clear taxi until holding point via MA April, India, holding point contact tower 118.95, QNA to 1012. 1012, clear via April, holding point of tower 118.95, Ocean S 6311. 25. 251-3325, com Recife 3663, bom dia. Bom dia. Meta livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, com uma dúzia a nós. Livre pouso no zero, 3-2, tá vendo? 5-1, decola aos 5-6, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 08, bom dia. Até 5-1. Torre Bonita, 3-2-5-9, pronto. Como foi que se mata pra pouso? 1-3. 195 Alfa, Tango. Certo. Motor de Salvador, bom dia, 9251, 1500-360, solicita apoio de bridge. Bom dia, 9251, no contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. Direto Leda, 9251. Tá blindado, 6250, só informa bando de pássaros sobre Luna. Sim, estacionar 6250, completo sinal, semi-torre, 1895. 120 graus com uma dúzia a nós, direto Tango Zulu, após nível da colagem da 17. Taxi ABC, reporta na Papá para ingresso. 359 ali mantém, cabeceira 10, agilizando. Ali mantém, 3259. Salvador, 1-2-5-0, continua a aproximação, guarda na pista livre, altímetro 1-0, 1-2. Aguarda. Gente, mantém-se condições visuais, QNH-1-0, 1-2, desça para altitude de tráfego, reporte cruzando 2.500 pés, eco, Zulu Eco Bravo. Controle, autorizaria direto Petrolina, dá presente por Alfa Tango-Tango? Autorizado, Alfa Tango-Tango. Direto Petrolina, Alfa Tango-Tango. Também pode subir para um avião? Autorizado. Obrigado. Papa Romeu Mike Lima Alfa, Santo Centro Recife, 1251, Alterne, 13325. Point, runway 10. Morning, Ocean 6311, hold position. Hold position, 6311. Autorizado táxi via parte 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1012, tem um bom voo. Gente, autorizado via parte 1, Índia, no ponto de espera 289, bom 1012, bom 90, 73, obrigado, mantém. Só 230, mais ou menos. Sim. Controle Salvador de Papa Tango Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, mantém-se condições visuais, QNH-1-0, 1-2. 60 presente, poderia voar direto o Coral, mantendo o nome do teste, aguardando a autorização deste controle para a sessão. Portão 6 dúzia. Nosso voo, Juliette, para o 6 dúzia, 3896. Está presente, voar direto Coral, mantendo 1.000 pés, aguardando a sessão aí de controle. Direto Tango Zulu. Autorizado direto Coral, suba para o nível 085, o Juliette, Tango Zulu. Esse é o 085 na proa de Coral, Juliette, Tango Zulu. That's runway 10, Ocean, 601. Bom dia, o 3859 decolado na Amo, ela é Alfa. Silvio Quebec Serra, fica atento à esteira de turbulência do Airbus que pousa na 10, está autorizado a decolagem pista 17, veto 100 graus, 122. Márcio, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, vai sair da Arbor. Arbor. Só para informar, o 6200 passou, está muito fraco, só dá para ver na curtíssima final, tá? Gente, grato pela informação, considero o solo aos 1200, livra direita, chama solo em 121, decimal 9. 219, Salvador, muito bom dia, 1073, ponto espera próximo. Bom, 1073, bom dia, mantém ponto espera do 1-0. Mantém, 073. Elastic 311, clear takeoff runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Report takeoff runway 10, ocean Elastic 311. Roda 01, acima controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8. 120. Tango, quilo cada terra. Prossiga, quilo cada terra. Decolando 7, Papo de São Paulo. Papo Tango, quilo Quebec Serra, acesse com condições visuais, o corredor Axé, reporte na sala da barra, não recebo seu modal para entrar. Positivo, cara. Tendo 0123, quando receber, te informar. E, se for possível, vou direto 2500. Gente, após eu receber o modal, o Charlie, eu autorizo direto 2500. Ok. Sim, te aguardo na RMA cópia, o Papatango Yankee Serra Serra. 414, contato radar a 70 milhas, sudoeste do Velho de Salvador. Voa na proa de mar e reporte para a descida. Ocean 6311, airborne at 02, contact about control, frequency 120.8. 1208, Ocean 6211, report block of birds at 400 feet on the runway course. Vultures. Thank you. Welcome. Salvador, Ocean 6211, S1000. Ocean 6311, ready contact, climb at level 360, dial depart. 360, dial Ocean 6211. Papatango, Quilo Quebec Serra, agora recebe modo Alpha e Charlie, está autorizado o direto morro, 2500 pés, confirme o estimado pouso. Positivo, estimado para pouso, mais 25 minutos, senhora. 25 ou 55? Mais 25 minutos para o 1-2-2. Copiado. Salvador, Ocean 6211, request flying heading dial. Ocean 6211, flight direct, leda position. Flying heading leda position, Ocean 6211, thank you. O Gol 9251 chama agora Recife, 1251. 073, fique atento a bando de pássaros noites de decolagem, está autorizado, vento no 00 graus, no 09. Gente, autorizado decolagem, bom no 0. Prossiga, o São 3859. Seríamos voar direto 7 de após Arbor. Aguarde, São 3859, eu cuido da sua coisa. Escuta, obrigado. Autorizado Sierra November, Sierra November, para a Feira de Santana, Sierra November, Juliette Delta, 500 pés, decola da RMAR com o Proa Norte, atravessando o controle 120.8, aciona 0142. Voo no 073, decolada 05, chama controle 120.8, bom voo. Correto, com o POB? Agora em 118.95 para acionamento e decolagem, o ajuste no 012, tem um bom voo, Yankee Serra Serra. Controle, bom dia, voo no 073. Voo no 073, contato radar, sou para o 340, CD da El, Leda. 340, possível voar da El? Foi direto Ledo, gol no 073. Direto Ledo, obrigado. Chama o centro Recife, frequência 128 decimal 8. 128, bom dia. Trip 54 no 4, esse é para o nível 050. Para o 050, 54 no 4. Chanel 6311, contact Recife Center, frequency 125.1. Recife Center, 125.11, Ocean 6311. Mesa 239. Skokai Dep 7, flight level, correct, 74,000 feet, 28102, among arrival. Sabe o trip 54 no passo? Tá livre o trip 54. Ou 1073, chame agora o centro Recife na frequência 1251. 5251, Serra, Serra, fora do solo, Ors 12, comprou a norte, chama controle, 120, décima 8. 208, graças. Pronto, Cópia, Guarulhos, 360. 360, Guarulhos, já aprovado, é o número 1 para cópia, prepara a subida da El, aguardando o portão 05, gol no 983. Saída da El, aguardando. O IXR Serra confirma sua altitude para manter a terra. Feira. Vai manter 500 para a região. Gente, o Papatango IXR Serra mantém as condições visuais 500 pés, quanto possível estimado para pouso e reporta na 20ª milha. Positivo, vai chamar na 20ª milha. Serra. Papapapá Alfa Tango Tango, chame agora o centro Recife, 12685. P544, dispara 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. P544 para 2.000 pés, reportará estável. Gol no 93, cópia. 93, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo até Zulu, direto Trivia após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle 120, décima 8, aciona 5034. Autorizado, então, 360 via Rota do Plano, Perzulu 16, BHZ, Trive, Postos. Decolando a 10 com curva à direita, da Elenda Bridge, 208, 5034 vai ser no transponder, gol 1983. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, gol 1983. Chamarei, obrigado. Sigo, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, não há tráfego reportado, esse para os seus tráfego local, ele frequenta. Está instável no localizador da 010, trip 5414. Trip 5414, completa, torre 11895. Obrigado. Papatango, Juliette Tanzulu. Passa na suposição de 12 horas no rumo oposto, no Charme 208, mantendo 075 a 36 milhas. Salvador, trip 5-4 no quadro, agora passando o marcador externo. O 5-4 no 4, ajuste no 0 no 2, reporta baixar, travado. Portaremos, sargento. Papatango Juliette Tango Zulu, a 55 milhas, serviço a data está terminado, mas tem as condições visuais, chame-lhe